Conversa essa aí mesmo. Várias marcas marcam o mundo enquanto você marca fiado. Fazer o quê? Não é nada não. 0800 criou cambada. Essa eu escrevi no bloco de notas do Motorola pra mostrar pros MCs com perfume de Cheetos Mola que a faca da Tramontina minha levada é quem é mole, que minha frota é igual Toyota e te atropela de Corolla. Quer amortecer meu verso? Liga pra Nike, eu converso, peço pra eles te darem um tênis de 50 molas. Esse lado coca não cola, nem se for com Super Bonder. Não se vende um Windows Vista pra clientes Steve Wonder. Sujeira nos palantes porque se isso já faz bem. Diz o homo lá na promo, vem pra caixa cê também. Eu não ligo pra ninguém, então tanto faz pra mim. Se os meus lactobacilos é vivo, claro, oi, eu te amo muito tudo isso, só que eu tô meio beso. Sei a Jesus e abuse, mas eu não quero ir preso. Além disso, eu só ligo pra garota suquita que me faz perder a cabeça no estilo tortuguita. Joga a marca, tá marcando quando vê, tá marcado. Tipo marca de batom, tipo marca de gado. Tudo é marca, tá marcando quando vê, tá marcado. Várias marcas marcam o mundo e você marca viado. Tudo é marca, tá marcando quando vê, tá marcado. Tipo marca de batom, tipo marca de gado. Eu procuro rap bom, sabe dizer onde teria. Amanhã nas casas Bahia. Se você acha que tá doce, uma dose de fines define sua imagem tanto quanto Tech Pix. Eu vivi nessa Matrix, confesso, é igual The Sims. Só que quem queima o filme é quem não tem Netflix. Need for Speed Freaks, underground ao extremo. Me tragam um George Foreman que os laranja eu espremo. Sou azia, não adianta tomar eno. Vim pra Faria Damasco porque café tô moendo. Pode dar pedigree pros MC com raiva, porque vou aumentar o volume até explodir com raiva. Andando com o meu bravo, com minha rima brava. Botei pique no meu pente, vou caçar palavra. Então duvida por quê? Se eu invado seu IP, leio e-mails do Tupac na sua conta do IG. Sei que o Condor é quem está de mãos dadas com você. Se for pra se envolver, tome cuidado com o Big. Tudo é marca, tá marcando quando vê, tá marcado. Tipo marca de batom, tipo marca de gado. Tudo é marca, tá marcando quando vê, tá marcado. Várias marcas marcam o mundo e você marca viado. Tudo é marca, tá marcando quando vê, tá marcado. Tipo marca de batom, tipo marca de gado. Eu procuro rap bom, sabe dizer onde teria. Amanhã nas casas Bahia. Nossa, que me chupa. Não, mas é Tilibin, gente. Não é ostentação. Aliás, patrocinar aí, Tilibin. Não, adoraria. Não, patrocina. Tem algum patrocínio? Não, nenhum. Fala muita merda, ninguém quer patrocínio. Meu verso é número igual Brahma, refresca até pensamento. Long neck, moça desce redondo de Kaiser Bock. Mas não misturado em sua bebida, é a Laje Sil. Lado bom da vida é a coca? Pergunta pro Vagisil. Pode até ser Marge, viu? Se a galinha dá um caldo. Mas saiba que pra viagem, meu América Express tá sem sal. Eu sei bem o que você visa, mas nem cola sem durex. Caso contrário, fica até as 10 da manhã do outro dia. Igual Sedex. Eu vou na vibe do Protex, elimino mais de 90%. As bactérias que entopem seus poros mentais sem valer. Pode ser bom? Se for DS, não Pepsi, as mulheres não. Recusa. A rima dos trouxas igual a Havaiana. Legítima? Não, todo mundo usa. Deixando ouvintes em choquito, pedindo bis sem parar pra mim. Ouvindo meu som e pensando, ah, se todo branco fosse assim. 0800 criou. Mandar um salve pra aquela rapaziada bem bacana lá. André Charmander. Borbolinha. 94 Artigo X Vídeos. Salve, mano Blaster. É nóis, tamo junto. Cambada.